Tiago, este novo trabalho, Factos dos Fatos, uma vida na indústria de confecções, é então o teu mais recente trabalho com uma protagonista muito especial, a tua querida mãe. Tiago, o que é que te levou a avançar com este filme? Bom, antes de mais dizer que a protagonista é a minha mãe, mas podia ser a mãe de qualquer um dos, meus colegas de infância, a maioria dos meus conhecidos, ou seja... Quase toda a gente em Oliveira do Hospital tem alguém ligado ao setor da indústria têxtil. Ela apenas representa essa quantidade de mulheres que ao longo de todos estes anos têm trabalhado nessa indústria e têm destacado Oliveira do Hospital enquanto marca de feitoria de fatos destas ditas indústrias de confecções. E foi isso que tu quiseste fazer, uma homenagem a todas as costureiras? Sim, foi uma homenagem a todas as costureiras e acima de tudo eu apercebi-me que tinha ali em minha casa uma história que era muito bonita e que se eu não a registasse nesta semana, jamais a registaria. Eu tive esta ideia, ou melhor, tive esta... despertou-me esta ideia, houve este clique. Na semana passada, foi no domingo, eu percebi-me que a minha mãe, eu não passo a semana em casa, e a minha mãe estava no domingo a dizer ao jantar: é a última semana que vou trabalhar. E eu pensei: bem, se eu não vou agora registar este dia-a-dia que eu tenho, que sempre vi ao longo da minha vida, não é? Eu já trabalhei há 47 anos naquilo, trabalhava, aliás, eu sempre acompanhei a minha vida a ver aquilo, e eu não registar isto até sexta-feira, eu nunca mais vou registar. Eu estou nesse momento. Movi logo contactos para a empresa dela, onde ela trabalhava, a Mundivest, que me deram logo total liberdade para fazer a gravação do filme. Pedi o dia de trabalho, eu estou a trabalhar em Coimbra, não passo a semana em Oliveira, pedi o dia de trabalho sexta-feira e pronto, movi todas as forças para realizar o filme. Fiz-lhe a surpresa na quinta-feira à noite e lá estava eu na sexta-feira de manhã, levantar-me às 6:30 da manhã com ela para registar a sua última rotina que ela fez durante 47 anos. Para ir trabalhar, para ir ganhar o pão de cada dia e assim ter ajudado a criar a família que tem hoje em dia. Tiago, este é um filme com muita emoção, uma carga emotiva muito forte também. Aliás, estás a fazer uma homenagem a todas as costureiras, mas aquela é mesmo a tua mãe. Portanto, e todo o filme está embrenhado num profundo sentimento. Como é que tu te sentiste ao fazer este filme e depois ao veres o produto final? Também te emocionaste? Sim, bastante. Foi a primeira vez que... Pois já que estava no habitat profissional da minha mãe, digamos, ou seja, logo para mim é um lugar estranho. Já estar habituada a filmar em vários sítios e vários contextos, aquele era um contexto em qual eu nunca me tinha visto. Logo por aí é uma zona, não estou na minha zona de conforto, porque a pessoa está ali a minha mãe, não é? Mas pode não é uma zona de conforto. A partir daí, eu fui me emaranhando naquilo porque... eu percebi que as pessoas, as colegas dela, além de colegas, eram amigas. Ou seja, e demonstravam esse respeito, esse carinho que sentiam por ela. Naquele dia eu senti que as pessoas queriam agradecer e nenhuma delas sabia sequer que eu tinha lá ido, que eu lá ia filmar. Ou seja, aquilo era natural. E eu percebi que estava ali a ter conteúdos para um filme. Sem ter combinado absolutamente nada. Eu queria fazer um documentário puro e duro, ou seja, a imagem contar exatamente aquilo que estava a passar, sem narração, sem voz off, apenas ela era a protagonista daquele filme, sempre em representação das costureiras. Aliás, era um risco que eu corria, que a minha mãe é muito tímida, e aliás, quando eu lhe fiz aquela surpresa na quinta-feira à noite, não queria, e eu sabia que tinha ali um risco enorme de do filme não alcançar o objetivo por falta de performance, digamos, da minha mãe. Mas sendo documentário, ela não precisava de performance nenhuma e não fez performance nenhuma. Nada daquilo ali é encenado, absolutamente nada. Só tinha que ser ela, não é? Exatamente. A única imagem que é encenada naquele filme é a primeira imagem que aparece em casa com o telemóvel a despertar. Pronto, porque eu não estava logo no quarto quando a minha mãe acordou. E essa foi a única imagem que foi encenada. O resto, todas as imagens daquele filme são a cronologia do dia dela, do último dia dela de 47 anos de trabalho. São muito reais. Tiago, certamente já te sentaste ao lado da tua mãe e ambos a verem o filme e também com a restante família. Como é que foi para ela a ver este filme? Foi bastante emocionante. Eu ia montando o fim de semana a montar o filme lá em casa e ela ia lá desde levar-me o lanchinho a tentar sempre espreitar alguma coisa do que eu estava a fazer na montagem do filme. E depois ela viu a antestreia, eu reuni lá as pessoas em casa e fiz lá uma antestreia em casa, mesmo para ela me dizer o que é que achava que podia sair ou não sair, porque acima de tudo é a imagem dela que está ali, eu estou a expô-la a ela, não é? E que ela concordasse com tudo o que estivesse lá. Ela concordou e pronto, a gente emocionou, foi um momento bonito dessa família. Tiago, este é um projeto, é um trabalho no âmbito do teu projeto maior, que é o Meio e Agente. Toda a gente conhece este Meio e Agente. É isto que tu tens feito, é mostrar o teu meio e a tua gente. Sim, pelo menos essa é a minha intenção. Eu apenas um ponto de vista, é o meu ponto de vista das coisas. Eu gosto de filmar, gosto de fotografar, gosto de comunicar com as imagens. Não sou um técnico por aí além, mas faço as coisas com empenho, com sentimento. Acho que às vezes pode não ser um super full HD com tecnologia de ponta e câmaras muito caras, mas se naquela imagem tiver aquela emoção, aquele sentimento, com os meios possíveis que eu autofinancio todos os meus filmes. Eu trabalho para comprar material para depois fazer os filmes que eu quero. A partir desse momento não depende de ninguém. Então posso mostrar o meu ponto de vista da maneira que eu quero. E tenho mostrado desta forma. A minha linha editorial, digamos, isto não é nenhuma marca oficial, isto é um nome que eu atribuo aos trabalhos que eu faço. É o meu ponto de vista, do meu contributo, e gosto de oferecer filmes às pessoas, podendo homenagear algumas, e essas três exemplos para todas, ótimo. Este caso, por acaso, é a minha mãe. Agora, haja histórias que eu possa filmá-las e assim faria a publicação das mesmas. Muito bem. Tiago, és um filho da terra, não é? Atualmente estás a exercer a tua profissão em Coimbra. Sim, agora estou em Coimbra. Eu estive aí na Centro TV durante 5 anos, quis mudar um bocado de rumo, quis ser de jornalismo, quis ir dar uma volta, arrejar a cabeça, mas a minha área é sempre a comunicação com a imagem. Tive 6 meses na Alemanha, numa área completamente diferente, fui explorar outros horizontes, mas também percebi que aquilo que não era para mim e voltei aqui. Surgiu este convite já quando ainda estava lá na Alemanha para vir trabalhar para o departamento de marketing de uma cadeia de ginásios, com ginásios em Coimbra e em Leiria, neste momento, e estou no departamento de marketing, faço a parte de conteúdos, sou responsável pelos conteúdos audiovisuais da marca. Estou a gostar de estar aqui em Coimbra, também uma cidade onde já tinha estudado, estou perto de casa, ao fim de semana consigo ir para Oliveira, a Travanca de Lagos mais concretamente, que é a minha aldeia, e faço os meus trabalhos, o caso destes, completamente por prazer, por gosto, e a minha atenção como meio agente não é ganhar dinheiro, é contar histórias de forma interessada, amadora, apaixonada. Tiago, onde é que podemos, portanto, este vídeo, este novo filme já está disponível, portanto, nos meios habituais, nos canais do Meio Agente, como é que é possível aceder a este filme? Mais simples, é agora toda a gente em Facebook, é seguir a página O Meio e Agente. O filme está lá e estão todos os outros também que já fui fazendo ao longo dos anos. Página YouTube também, mas aí já terá dito o nome do filme, Factos de Fatos. E YouTube e Vimeo também, que é outra plataforma paralela ao YouTube. Oh, Tiago, o Facebook será o mais direto, mais fácil neste momento. E a aceitação, a crítica tem sido ótima, não é? Tem impressionado, acima de tudo. Eu sabia que o filme que dizia respeito a muita gente, porque foi como disse há pouco, toda a gente em Oliveira, que é o principal arraio da ação do Meio da Gente, quem já conhece, ou seja, ao publicar aquele vídeo na página do Meio Agente, o público-alvo tem ligação às confecções, ponto. Tem um familiar que trabalhou há um mês ou uma vida nas confecções e a noção que o vídeo aqui ia ter impacto. Agora, o que eu não me consegui distanciar neste filme era de se o filme me marcava só a mim, porque era a minha mãe, era a minha gente que ali estava, ou se ia marcar outras pessoas também pela história. Ou seja, eu não consegui ter esse distanciamento do filme. Agora, o que fiz é que estou a ter, estou a perceber que realmente o filme está a marcar muita gente. Há muita Mas, gente. Mas, bom, também tenho noção que é um filme... É efêmero, ou seja, isto agora tem aqui este raio de ação e acaba daqui a uns tempos. Até porque também, entretanto, vou fazer outros e vai seguir o rumo normal dele. Fica lá arrumadinho na prateleira da internet, que neste momento permite que seja visto em todo o mundo. Mas tenho noção que este filme não vai catapultar para nada além. Tenho noção que isto é uma história bonita e que tem o seu tempo, vai acabar este interesse. Tiago, é uma das muitas histórias bonitas que tu tens contado e com que tens brindado todos os oliveirenses e todas as gentes da região. A nossa parte resta dizer-te parabéns, porque de facto aqui também na Rádio Boa Nova todos estamos muito agradados com a qualidade e a história deste filme e que continues a surpreender-nos sempre com bonitas histórias. Muitos sucessos, Tiago. Eu é que agradeço a vossa simpatia e sempre cuidado com as pessoas que vão fazendo coisas por esta terra. Este é só apenas mais um filme simples, com gente genuína, com uma pessoa simples e genuína e que representa essas pessoas simples e genuínas que sempre trabalharam nas confecções. Obrigado.